andresedesmoral.com.br. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com intenção de provocar. Como é que eu largo dela cá? E a gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh. Como se fosse o último pedido. A gente fez amor, oh, oh. Pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Sorriso que me deixa louco com intenção de provocar. Como é que eu largo dela cá? E a gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Quem disse que eu consigo? A gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. André Cidis, o mural de Ibi Coara.